Bom dia, Webjet, Whisky, Juliette, Papá. Prossiga, Whisky, Juliette, Papá. O Papá se encontra no pátio 3, estacionado. Solicita autorização, reboque para o pátio principal, ponte 05. Estou autorizado, chame para o táxi. Só um minuto. O Whisky Juliette Papá está autorizado o início do reboque e vai chamar para ingresso no pátio 1. Gente, chama aí. Rumo 197, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10 Juni pronto, ajuste 10013. E Juliette Papá na escuta? Ok, Whisky Direct Papá, se encontra estacionado, aguardando a autorização. Gente, Whisky Direct Papá, tráfego da Gol, para o táxi, e após a passagem, segue para o gate 5. Ciente, aguardando o tráfego da Gol, em seguida, continuamente o reboque até a ponte 5. Salvador, Gol 7653, com a Delta, passa 250 para a 150. 7653, bom dia, identifique. Desça para 2000 pés, 1093. Direto ITAP, após ITAP, complete a chegada. Reporte localizador estabilizado. 7653. 2000, ajustado 1093, Prode ITAP, chama estado, Gol 7653, DVSX. Voo no 897, a linha decola, ventuna 00 graus, 08 mais. A linha decola, Gol 1897. Lembro do reboque do Whisky Gigante Papá, uma boa noite, bom serviço. Gente, Whisky Gigante Papá, boa noite. 1897, Recalls 1-6, controle 1-19-8, bom dia. 19-8, obrigado. Gol 1-9-1-7 da Gol. 1-8-1-7. 1-8-1-7, bom dia, contato radar vigilância, prosseguiu conforme autorizado. Gol 1-8-1-7. Autorizado 360-1-7. No 7, está presente, suba restrito nível 320, autorizado direto posição CRAT. 320. No 7, copiou a mensagem? 320, está presente CRAT, 1897. Afirmo, restrito nível 320, gol no 8 no 7. 320, restrito